Yeah. All right. This is the new version of Baraka Mix. Yeah. Yeah. Yeah. Pula, pula, pula, pula, pula. Wanda manera, wanda manera, wanda manera. No linga, no linga, no linga, no linga. Checa, te ve, te ve, te ve, te ve, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Yeah, okay. Pull up. Hey, damanaga na na mana de jando bera. Abanda ga da da da da da da da da da da da da da da da da da Mix, presentado por él.